Chega o fim de tarde, saio vazia, ando pela Duque até o Rio Uruguai. Quero ver belezas, pois iguais não há. Ver o pôr do sol da Ponte Internacional. Sou filha de índia, mulher deste chão. Aqui me fiz poesia, aqui me fiz canção. De ti faço os meus versos, em ti vejo o futuro. Minha uruguaiana, tu és toda emoção. Caminho em tuas ruas bem traçadas, tais quais tabuleiro de xadrez. Cresci contigo e tu cresces comigo. Do passado eu digo, tudo era uma vez. Cresci contigo e tu cresces comigo. No passado eu digo, tudo era uma vez. Da Igreja do Carmo, da Praça e Catedral. Das tardes de domingo, chope no calçadão. Deste novo tempo, tu és a capital. Caminho em tuas ruas bem traçadas, tais quais tabuleiro de xadrez. Cresci contigo e tu cresces comigo. Do passado eu digo, tudo era uma vez. Cresci contigo e tu cresces comigo. No passado eu digo, tudo era uma vez.